Tá rolando já, né? Não, mas quer replay, tá tudo falando, não. Alô? Opa! Cara, acho que a gente pegou uns 60% disso aqui. Acho que a gente, inclusive, nesse dado aqui, a gente pode fazer o seguinte: 1.739. Só o moço não tem nada. Vamos lá, 120. Não, é isso. Das cadeiras de abrir e eu mandei. Ah, pode ir pra ela. Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Escute, divulgue, participe. Olá, sou Gabriela Reis, da Rede 100 Fortaleza. Estou aqui na Casa Fora do Eixo São Paulo, no projeto de vivência de pré-congresso, na pré-produção, assessoria de imprensa e comunicação. E eu estou aqui com a Letícia Rezende, de Minas. Se apresenta, Letícia. E aí, galera, começando então mais uma edição aí da Rádio Livre FDE, hoje edição especial de cobertura do Congresso Fora do Eixo, né? Eu sou Letícia Rezende, da Casa Fora do Eixo Uberlândia, e vamos estar aí hoje então fazendo podcast, conversando um pouco com a galera que está participando da vivência do Congresso Fora do Eixo, falando mais sobre essa pré-produção e sobre os balanços que a gente tem já resultado aí do ano de 2011. A gente vai estar circulando também pelos bastidores aqui da casa, tentar falar um pouco com a galera que está circulando. Tem gente de todo lugar do Brasil, de Rondônia, de Minas, do Rio de Janeiro, pessoal do interior de São Paulo, do Ceará, de Recife. A casa está lotada com quase 60 pessoas aqui em todos os cômodos. É isso aí, Gabi. Então a gente vai circular um pouco e bater um papo, né? A gente começa o programa falando com a Marielle sobre a pré-produção geral do Congresso e também sobre a vivência. E a gente continua o programa falando com o Alejandro sobre o balanço da música. Falamos também com a Yasmin sobre o balanço da Casa Fora do Eixo São Paulo. Temos também a Drid falando um pouco da comunicação, da produção da comunicação durante esse mês que antecipou o Congresso. E o Gabriel Ruiz, que vai falar um pouco do conceito do Festival Fora do Eixo, que vai estar acontecendo durante o Congresso. É isso aí, Gabi. Então vamos procurar a galera e começar a gravar as matérias. Vamos lá. Rádio Livre Fora do Eixo. E agora aqui na Rádio Livre, eu tô com Marielle, ela vai falar um pouco da vivência, do processo de vivência dentro da Casa Fora do Eixo São Paulo e esse projeto que está acontecendo de pré-produção do Congresso. Né, no fim das contas, essa vivência ela é muito interessante porque a gente está produzindo o Congresso, está trabalhando todo dia ali, a gente no fim das contas está testando esse nosso grande laboratório aí de comportamento, né? É quando a gente se prepara mesmo para os grandes desafios, quando a gente aprende a respirar, a segurar a onda, a lidar com o dia a dia de uma maneira tranquila e calma, entendendo que a nossa tecnologia de gestão, né, justamente está muito ligada à superação dos problemas, né? A gente encontra o problema pela frente, nossa meta é resolver, a brincadeira que a gente faz sempre do resolve, mano, se vira. Então aqui na prática do dia a dia mesmo a gente está testando isso, está testando nossos limites da convivência, testando nosso limite de como que a gente vai fazer para conseguir avançar nesses processos de relação de grupo mesmo, os processos coletivos, que a prática do coletivo é essa do dia a dia mesmo, você conseguir pactuar todo dia, conseguir pactuar a operação, conseguir pactuar encaminhamento. Eu acho que a vivência, uma vivência tão poderosa como essa do Congresso, traz muito disso para cada um, né? A gente que chega antes, por exemplo, ela chega de uma maneira e você vê que a pessoa ao longo do tempo vai mudando, porque o nosso processo de enfrentamento do ponto de vista conceitual interno, ele é permanente. Então a gente o tempo todo debatendo todas as coisas, debatendo desde a maneira como você acorda, a cara que você fez, até uma operação que você não finalizou, que você finalizou direito. Então a vivência ela é muito intensa mesmo e é o que faz a nossa tecnologia de gestão algo tão inovador e algo tão poderoso, especialmente pensando no indivíduo, a transformação do indivíduo mesmo, enfim, do ponto de vista social, econômico, orgânico, assim vai, né? Fala um pouquinho da pré-produção do Congresso, como que está sendo, como que estão os números, quantos inscritos nós temos, como que está a hospedagem. A gente tem cerca de 1.400 inscritos, mais de 1.400 inscritos. Acho que o número todo dia ele sobe, ele não para de subir. A gente deixou permanentemente aberta, né, as inscrições. A gente tem aí 600 pessoas para alojar, sendo que 100 delas são convidados de fora, sendo que os convidados de dentro e de fora somados, de São Paulo e de outros estados e países, são mais ou menos umas 150 pessoas. Né? Então a gente tem uma logística aí de atender todo mundo, muita gente que vem e que vai ficar por aqui. A gente vai trabalhar muito, fortalecer muito muito aqui em São Paulo, pensando que é uma cidade tão caótica, tão cheia de informação, o nosso modo de sistematização muito ligado à sustentabilidade. Então a ideia é a gente aproveitar essas ações no ambiente, estimular o uso de transporte coletivo, pensando que aqui a gente tem metrôs, linhas de metrôs tão bacanas e consegue fazer com que a gente consiga se deslocar e sair desse trânsito tão louco que dezembro especialmente tem, essa época do Natal. Por exemplo, a gente tem pessoas que saem hoje para produção e ficam 3 horas na rua, 2 horas delas enfrentando o trânsito, né? Isso para chegar no lugar. Então, para voltar para casa, por exemplo, a gente tem pessoas nossas mesmo que hoje saíram, ficaram a tarde inteira, então agora lá 2 horas tentando voltar para casa e pegando um trânsito do caramba. Então, fazer uma produção grande como essa em São Paulo é sempre um desafio logístico e, no fim das contas, é o que deixa a gente excitado mesmo para conseguir compreender as dinâmicas da cidade e formular um planejamento que seja adequado. Então, acho que esse congresso vai ser muito legal também para quem vem de fora, porque, de fato, a gente vai mostrar o como que a gente sistematizou essa tecnologia da grande cidade, que a gente tem falado muito que Fora do Eixo, ao longo desses anos, ele veio desenvolvendo a tecnologia de cidade de até 500 mil habitantes, né, como as nossas, Cuiabá, Uberlândia, Uberaba e tantas outras que se enquadram nessa categoria. E a gente esse ano veio também, entre outros, a gente veio encarar um desafio de como é que é a gente conseguir superar também problemas e aplicar nossa tecnologia numa cidade tão grande territorialmente. Então acho que o congresso ele vai trazer isso para todo mundo de uma maneira muito bacana. A gente vai se integrar muito à cidade, a gente vai sentir o que, que é São Paulo mesmo durante esses dias. E fora que a gente vai estar aí o tempo todo conversando sobre tudo, encaminhando as coisas, enfim, com certeza a gente vai sair muito mais estimulado de lá. E é nós, né? Vai ser foda. Com certeza. A grandeza dessa logística estimula a gente cada vez mais enfrentar e entender, né, toda essa dinâmica que a gente está construindo aqui com o congresso. E uma música, Marielle, qual é a música que você quer indicar para os nossos ouvintes? Uma música que a gente tem aqui na rádio? Um dos nossos hits, Não Me Ame Tanto, Karina Bor. Tô aqui na sala da música com o Alejandro. Ele tava me mostrando aqui as planilhas que ele tava fazendo a sistematização da música de 2011. E agora ele vai contar um pouco pra gente como que tá sendo o resultado aí dessa sistematização. Bem, no ano de 2011 a gente tem uma estimativa de mais ou menos 6 mil shows, né, dentro de todas as regiões do país, inclusive até shows que foram articulados pela rede fora do país. A gente teve 126 turnês. Nessas turnês, o estado de São Paulo, ele concentrou 26% das turnês, Nordeste 24%, Minas, Rio Grande do Sul e o Norte e o Centro-Oeste concentraram 37% e o restante dos 10% já foram para as demais regiões do país. Na quantidade de bandas, a gente fez circular, ou tocaram em nossas plataformas 3 mil bandas, em torno de 13.500 artistas que utilizaram das plataformas da rede para estar escoando sua produção. Fora isso, a gente tem também o quanto que foi investido em cachês e ajudas de custo. A gente chegou a uma estimativa de R$2 milhões investidos em cachês e ajudas de custo, sem contar com hospedagem e alimentação, nem translado. Dado bem interessante que a gente tem aqui, o Nordeste é o maior investidor do país, seguido de Minas Gerais e de São Paulo. E se a gente for pegar o quanto é que esses nossos coletivos conseguiram captar com editais, captar com verba pública, nosso pagamento de cachês somente, ele já é quase 90% desse valor durante o ano inteiro. Mas, Alejandro, aproveitando que a gente está aqui na sala da música e está tendo vários papos também sobre os artistas que a gente trabalha e tal, queria que você falasse sobre um artista e indicasse um som para a gente ouvir aqui na Web Rádio Fora do Eixo. Um artista que chamou minha atenção esse ano, conheci esse ano lá em Fortaleza, foi o Vitoriano, que é um artista já um pouco conhecido lá, fez uma turnê aqui em São Paulo, bem bacana. Participou também da invasão cearense aqui em São Paulo, na Casa Fora do Eixo. Acho que é uma dica bem legal. Ele vai estar tocando também no Festival Fora do Eixo agora durante o Congresso. É isso aí. Massa, obrigado, Alejandro. Vamos ouvir agora então o som do Vitoriano aqui na Web Rádio Fora do Eixo. Desejo nem tantas ambições, mas depois de tudo Yasmin, ela tá com o pessoal do banco, tô aqui agora na sala do banco, e ela vai falar pra gente agora um pouco sobre o balanço da Casa Fora do Eixo São Paulo do ano de 2011. Tá. Bom, a Casa Fora do Eixo esse ano movimentou muita coisa, movimentou um número muito grande de pessoas, de cards, de reais também. A gente teve uma circulação média de 30 pessoas por dia passando pela casa, né? Entre isso, pessoas que se hospedaram, né? Fora as pessoas que também circularam, vieram conhecer a casa, passaram por aqui. A gente teve também um número de 18 observatórios sendo realizados, transmitidos aqui da casa. 67 imersões foram feitas, né, de coletivos aqui na casa. Mais de 500 bandas passaram por aqui, se apresentaram no pub, né, em eventos tanto no domingo na casa quanto no ao vivo. A movimentação em cards da casa, contando todos os colaboradores, os parceiros, os moradores da casa, gira em torno dos 1 milhão e 280 mil cards investidos. E a gente teve uma movimentação de 750 mil reais, aproximadamente, também. E esses são alguns números, assim, da casa, que dá para ter uma ideia do tamanho da movimentação que foi aqui durante esse ano de 2011. Beleza, e o pessoal aqui está fazendo um balanço também do banco e a gente vai ter todos os resultados durante o congresso, né? Isso, exato. A gente está finalizando aqui os dados, já tem um levantamento bem bacana, mas aí para segunda-feira, para a prestação inicial, a gente vai ter com certeza todos os dados mapeados e todas as frentes. A gente teve frentes que cresceram muito, que movimentaram muito card, movimentaram muitos agentes também, né? A Uni foi uma frente que se destacou bastante, a música também tem números muito impressionantes, o Clube de Cinema também teve uma movimentação muito grande, e as regionais também, a gente teve um crescimento muito grande de investimento por regional, né, que a gente vai ter tudo detalhado aí durante o congresso, todo mundo vai poder conferir esses dados. É isso aí, esse aqui é o programa pré-congresso Fora do Eixo, e Yasmin, indica pra gente então ouvir aqui no Web Rádio Fora do Eixo um som aí que marcou o seu ano de 2011. Nossa, um som que marcou o ano de 2011? Eu acho que eu vou indicar a Banda do Amor, que foi um som que marcou, principalmente no comecinho do ano, que foi o começo do meu envolvimento mais forte com Fora do Eixo, então é uma banda que tem tudo a ver, super astral, como diria o Avner, então eu indico Do Amor aí, pra tocar um som da hora. Tempo dá, quanto tempo dá. Rádio Livre Fora do Eixo. Estou aqui na sala de comunicação, a sala do Centro Multimídia, o CMM. E a gente vai falar um pouco com a Adriade, ela vai explicar para a gente como está o resumo da comunicação para o Congresso. Oi. Agora a gente está trabalhando, agora até essa pré-produção, está chegando na reta final e está tudo sexta-feira agora, exatamente 6h17 da tarde, tudo chegando ao último, os últimos minutos do horário comercial. A gente hoje fez coisas muito, que deu uma grande importância para o Congresso, começou a chegar todo o material gráfico, e além disso a gente disparou a programação, publicizou ela, tanto a programação do Congresso Fora do Eixo completa, quanto a programação do Festival Fora do Eixo, e a gente disparou isso para os nossos 1.400 congressistas e 178 convidados. Então, pode esperar que a gente está, o Centro Multimídia está se preparando para o grande tsunami de informação que vai ser o Congresso Fora do Eixo. Você tem uma música para indicar para a gente, para os nossos ouvintes? Eu tenho uma música para indicar para os ouvintes. Eu quero ouvir Boa Noite, da Carol Conká. Carol Conká na Web Rádio FDE. Boa noite, meu senhor e senhora. Boa noite, meu senhor e senhora. Confere, sou o que o povo prefere. Meu estilo é o que difere. Totalmente livre e leve. Ao mesmo tempo que fere, a batida me causa febre. Aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi, quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando excesso, sem desperdiçar. Se identifique, então se posicione. Quem é real, não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Muita gente como eu, a crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima, o resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória, guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto, se emocione. Mandando um som de cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow, subindo a ladeira, curtindo que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu, quer que a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos, eu vou. Eu sei se são bem alto, eu sei se são bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Eu sei se som bem alto, eu sei se som bem alto. Eu sei se som bem alto, se emocione. Rádio Livre Fora do Eixo. Estamos aqui na sala da música, vamos falar com o Gabriel Ruiz, ele vai comentar um pouco sobre o Festival Fora do Eixo. Olá, gente, tá tudo ótimo aqui, tá chovendo, mas tem bastante gente aqui na sala, a gente tá bem focado hoje durante o dia nesse festival. E aí ele é um festival que começa no domingo e termina no outro domingo, né, de 11 a 18. São mais de 40 bandas que vão se apresentar. Melhor, de 40 atrações musicais, porque tem bastante banda e tem vários DJs também. E aí a gente já tem todos os nomes confirmados, né? Entre eles o Cérebro Eletrônico, Macaco Bong, Tigre Dente de Sábio, Projota, Slim Rimografia, Thiago Beats, Linha Dura, Ambulantes, Enfim, é uma programação bem vasta, que acontece em vários pontos da cidade de São Paulo, né? A gente vai contemplar ali o Estúdio SP Vila Madalena, o Estúdio SP da Augusta, o Centro Cultural Rio Verde, a própria Casa Fora do Eixo, nos domingos também vai receber shows. E no primeiro domingo, né, no dia 11, tem também uma intervenção bem legal das artes visuais, é um projeto que chama Cola Aqui, que recebe sticker e adesivos do mundo inteiro. Então o pessoal vai estar recebendo adesivos e vai poder colar isso aonde quiser aqui na Casa Fora do Eixo. Acho que esse é o resumo do festival. O festival está com uma programação que vai de 11 a 18 de dezembro. E qual a tua expectativa, Ruiz, para o festival? A expectativa é bem grande, né? A gente tem bandas de 12 estados diferentes do país. Então, uma programação que tem também a cara do Fora do Eixo, né? Vários discos, shows, turnês que a gente fez ao longo desse ano vão estar evidenciados no festival. E aí, para fazer até uma indicação aí para o pessoal ouvir, eu vou indicar o Longitude 46, que é uma banda que mistura samba com bossa e rock, e tem letras bem legais sobre o cotidiano de São Paulo. É um som bem fino, então vou indicar o Longitude aí para a galera ouvir. Sejam bem-vindos ao Mundo Gasoso, onde se come poeira e se bebe petróleo. Olho embalado com petróleo, olho, olho, olho, olho, olho, olho, olho. Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo.